volte à criatividade. Dê ouvidos à sua mente, não morra na vontade, viva intensamente. Quem vive de passado é professor de história. Conserte os erros do presente, porque o futuro é agora. Não tem demora, não há tempo de decidir. O momento é a hora certa de viver e ser feliz. Não dê ouvidos a quem diz e fala mal dos outros, quem não cuida do nariz. Vive no fundo do poço e passa a vida inteira sem realizar os sonhos, vivendo apenas em função de atrasar os outros. Coitado, este som não foi feito pra fracassados. No microfone, quatro negros lado a lado. Haja o que houver, mais ação e movimento. Não fica aí parado, porque todos têm talento. O momento é agora, agora é hora de mudar. Mais e mais, mais, mais e mais. Haja o que houver, mais ação e movimento. Não fica aí parado, porque todos têm talento. O momento é agora, agora é hora de mudar. Mais e mais, mais, mais e mais. Eu olho pra você, eu me lembro de você. Nós fazemos hip hop com amor e prazer. Carnaval, Brasil, país tropical, onde as garotas são mais belas. Beleza natural, então por que alguns insistem em fazer o mal para os outros? Faço o bem prevalecer. Olho a olho, corpo a corpo, não fuja do prazer. E tão embaça, tá? Que eu acho que ela quer você. Aquela boca que bateu, de fato existe pecado neste pedaço do Equador. No momento esteja pronto para um novo estilo. Um som louco, mais peso, mais 98 quilos. Eu carrego comigo o meu instinto, amigo. Ataque verbal, na batida eu digo. Haja o que houver, mais ação e movimento. Não fica aí parado, porque todos têm talento. O momento é agora, agora é hora de mudar. Mais e mais, mais, mais e mais. Haja o que houver, mais ação e movimento. Não fica aí parado, porque todos têm talento. O momento é agora, agora é hora de mudar. Mais e mais, mais, mais e mais. Se você gosta do que é bom, então vem, vem que tem. Espalhe, pratique a arte de viver. Embarque comigo no céu do azul infinito. Rimar é um sonho que eu realizo desde menino, mais e mais. O fracasso ficou pra trás. Todos temos um poder que não podemos imaginar, de modificar o mundo, a terra, o ar. Ideias erradas na cabeça, eliminar. Todos temos problemas, todos temos encrenca. Só queria contar nos outros. Isso sim é besteira, pois ninguém tem nada a ver com a sua vida. Cuide dela com cuidado, paz e amor. Todo dia vive intensamente, mais e mais. Novamente, exercício o controle da paciência na mente, pois viver no mundo de hoje não é fácil. São Paulo parece um circo com palhaços drogados. O meu recado pra quem semeia falsidade: pare de intrigas, mais e mais igualdade. O arco-íris sempre vem depois da tempestade. Bebê, buiú, PHK, Chantilly, Irmandade. Haja o que houver, mais ação e movimento. Não fica aí parado, porque todos têm talento. O momento é agora, agora é hora de mudar. Mais e mais, mais, mais e mais. Haja o que houver, mais ação e movimento. Não fica aí parado, porque todos têm talento. O momento é agora, agora é hora de mudar. Mais e mais, mais, mais e mais. Não culpe Deus, porque Ele é justo e verdadeiro. Ele não é obrigado a te olhar o dia inteiro. O peso é certeiro, da sua mão ninguém escapa. A justiça divina tarda, mas nunca falha. Ele liga o mal da tomada, vem e traga todo mundo. Construa uma sociedade com paz para o futuro. Sem apuro, sem tristeza, sem maldade. Paz no coração aos homens de boa vontade. Dignidade a todos, coragem para o povo. Ao primeiro sinal de alarme, esteja pronto, porque você sabe que todos têm uma qualidade. Respeite o outro como a si mesmo. Esta é a frase. Bondade é tão simples, preserve esta palavra. Nada irá nos parar, nunca, nada vezes nada. Haja o que houver, mais ação e movimento. Não fica aí parado, porque todos têm talento. O momento é agora, agora é hora de mudar. Mais e mais, mais, mais e mais. Haja o que houver, mais ação e movimento. Não fica aí parado, porque todos têm talento. O momento é agora, agora é hora de mudar. Mais e mais, mais, mais e mais. Eu te pergunto afinal, onde está o mal? Eu te pergunto afinal, onde está o mal?